Hotéis são iguais, dias são iguais, os aviões são iguais, meninas iguais. Não há muito o que falar sobre o dia, não há do que reclamar. Tudo caminha, as horas passam devagar, num ônibus de linha. Passos no corredor, alguém se aproxima. Uma voz estranha diz: bom dia. Posso pedir os jornais, pedir o jantar, ligar pra tantos ramais. Ninguém pra falar sobre o vermelho que abre esse dia. Tudo está no lugar que não devia. O mundo sai pra trabalhar enquanto eu abro a água fria. Um estranho no espelho, eu quase nem me conhecia. E uma voz estranha diz: bom dia.